Festejar, festejar, mas peraí, sim, né? Peraí, porque chegou a hora! A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquele mosquito que zica com a nossa vida, aquela febre chikungunya que torce os nossos ossos, aquela dengue que nos deixa com dengue e também com tudo moído. 7 notícias que são como gols da Alemanha na retaguarda do brasileiro. Um verdadeiro massacre, enfim, uma goleada que começa agora, senta aí. 1. É uma semifinal, escanteio cobrado na ponta direita, ele pulou para a área, emendado, entrou, Müller, da Alemanha, sem marcação, ele botou a bola no barbante. E começamos a goleada de hoje miando, né, miando em homenagem ao gato que a Polícia Civil encontrou no barracão dos Correios, na cidade de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, e é um gato mesmo que eu tô falando, desses de furto de energia, enfim. 9 das 10 unidades do barracão estavam ligadas diretamente na rede e a Copel estima aí que o prejuízo pode passar de R$1 milhão. Haja Sedex para pagar a conta, né? 2. Bola para Miller, apontou, atirou, defendeu, o goleiro apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! 11, camisa número 11, Marcos II. E o carnaval acabou na quarta-feira para 99,99% dos brasileiros, mas não para 0,01%, né? E quem são esses 0,01%? São os representantes do povo, né? Os deputados e senadores que voltarão ao trabalho, sabe quando? Só na terça-feira agora. E é uma beleza, né? Sem falar no período de recesso que teve antes, sem falar no salário, nas verbas. Bom, será que é por isso que eles não querem largar o osso de jeito nenhum? 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E por falar em deputados, pô, os caras às vezes forçam a barra, né, pra não dizer quase sempre. Um levantamento publicado nesta semana pelo jornal Gazeta do Povo aponta que o orçamento da Assembleia Legislativa do Paraná é maior, simplesmente, que o orçamento de 391 dos 399 municípios do Paraná. Isso mesmo, se a Assembleia Legislativa fosse um município, seria o 8º mais rico do Paraná. Claro que tem o dinheiro que eles devolvem no fim do ano, né? Mas mesmo assim é muita grana, né? 4. É o quarto gol, uma chinelada. E sabe quanto custa por mês o auxílio moradia de juízes e promotores, mesmo daqueles que não precisam de auxílio nenhum para moradia, até porque o salário já é bem confortável? Mais de 125 milhões de reais ou 2 bilhões de reais nos últimos 16 meses, segundo cálculos aí do blog Caixa Zero do jornal Gazeta do Povo. Claro que eles recebem esse dinheiro porque tem direito, né? Está na lei, enfim, é um benefício legal, mas com tanto dinheiro faltando por aí, a pergunta, né? Será que é justo? 5. De novo, fácil, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. É, amigo, já faz quase um ano que a pancadaria comeu solta no Centro Cívico em Curitiba, no episódio ali em frente à Assembleia Legislativa, né, que ficou conhecido como Batalha do Centro Cívico. E nesta sexta-feira, a promotoria da Vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual solicitou o arquivamento do inquérito contra os policiais envolvidos no conflito. Bom, menos mal que ainda tem as esferas civil e criminal e que, pelo menos, os responsáveis paguem por isso, né? Montou, virou a bola esparada, entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha! E como mostra de que a educação no Brasil é mesmo valorizada, só que não, um estudo divulgado nesta semana pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico coloca o Brasil, juntamente com Peru, Colômbia e Argentina, olha só, no top 10 dos piores países do mundo no quesito alunos com baixo rendimento escolar em matemáticas, leitura e ciência. A Alemanha? Bom, não preciso nem contar que ela está no top 10 das melhores, né? 7. Olha a descida, o chutão entrou! Brasil 0. E o barulho na internet por causa do pai fantasiado de Aladim, que colocou ali o filho adotivo, que é negro, fantasiado de macaco Abu para pular o carnaval em Minas Gerais. Bom, esse sinceramente é o tipo de coisa que me desanima, porque, olha só, se fosse um caso de racismo, pensa comigo, por que ele não teria feito como os puritanos, bons samaritanos de plantão, que quando chegam para adotar querem uma criança branquinha de olhos azuis? Enfim, faça-me o favor, né? Racista e sem noção foi quem ofereceu aí fita isolante, dizendo que era band-aid da cor da pele para uma colega do Clique Foz ali no estádio da ABC. Esse sim merece banana, e banana geral pro racismo, né? Já pintamos o 7, vamos agora ao gol do Brasil. Ufa. 1. Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. E a Taça do Mundo pode não ser nossa, mas pelo menos podemos nos orgulhar de algo nesta semana. O Carnaval é nosso? Opa, acho que disso a gente não pode se orgulhar muito também não, né? Enfim. Mas enche o peito, solte o grito da garganta, porque tem brasileiro na equipe internacional que anunciou nesta semana uma das maiores descobertas da história da física. Ou melhor, comprovou, né, algo que o gênio Albert Einstein, que era austríaco, não era alemão, já havia calculado 100 anos atrás. A existência das chamadas ondas gravitacionais. O que, que isso significa, além de que o Einstein estava certo de novo? Bom, que o universo é um lugar bem mais ativo do que parece, e colisões entre objetos, como buracos negros, por exemplo, geram ondas de gravidade parecidas com aquelas ondinhas ali de quando a gente joga uma pedrinha na água, né? E o impacto vai se propagando em círculos em volta do local da batida. Cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, também da Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp, participaram da equipe que conseguiu essa façanha, mostrando aí que no Brasil, né, nós temos, mesmo com todas as dificuldades, também temos gênios que não são da bola e ciência do mais alto nível. E com essa onda gravitando nas nossas cabeças, chegamos ao final de mais uma edição do programa Fronte Transamérica. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, que participaram comigo Jorge Pegoraro, Sidney Busanello, Márcio Barreto e Luciana Lauzini. Não perca neste domingo, nesta mesma faixa de horário, das 10 ao meio-dia, o programa Histórias e Memórias de Foz do Iguaçu, na apresentação de Jorge Pegoraro e Rita Araújo. Eu volto na segunda-feira, às 7 da manhã, com o programa Transnotícias. E não perca amanhã, em domingo, a partir das 4h30 da tarde, a jornada esportiva para a transmissão de PSTC versus Foz do Iguaçu Futebol Clube, ao vivo de Cornélio Procópio, pela quarta rodada do Campeonato Paranaense. Bom fim de semana para você, obrigado pela sintonia em 104.5 e também transamericafoz.com.br. Bom descanso para quem vai descansar. Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Brasil, Brasil, Brasil, a taça do mundo.